Sempre hei de lamentar minha sorte sem rival, pois nunca esperava que o seu olhar fosse assim fatal. No momento que aguardava, você está ficando diferente e já não olha mais pra gente, já não olha, já não olha. Por quê? Você, com aquele olhar tão tentador, já procura novo amor, já procura para quê? Meu bem, não, não fique assim tão diferente. Olhe de novo e meigamente, eternamente para seu cantor. E procure nunca se esquecer que meu pobre coração bem merece o seu amor. Amor, você está ficando diferente e já não olha mais pra gente, já não olha, já não olha. Por quê? Você, com aquele olhar tão tentador, já procura novo amor, já procura para quê? Meu bem, não, não fique assim tão diferente. Olhe de novo e meigamente, eternamente para seu cantor. Procure nunca se esquecer que meu pobre coração bem merece o seu amor. Oh.